a cocaína, ir na balada só pra curtir, depois sair de fina. Pra Vila Sabrina, lá no bar da esquina, altas da matina, com pão na narina, ir na balada só pra curtir, depois sair na surdina. Eu deixo o vidro meio aberto e só fecho a cortina, pra entrar no clima da carnificina. Jogo gasolina e taco fogo em cima. Noite sem comer, noite sem fim, noite sem preço, noite sem endereço. Do paraíso, às vezes me sentindo na beira do precipício. Fazer rima é minha sina, é minha mina, é a cocaína. Aí na casa de uma prima, numa festa de granfina, pra ficar na disciplina, eu fui de taturana albina. Vilerazio predomina, mergulho na piscina, pra acalmar a adrenalina. Agora a tia me abomina, minha mãe já nem opina, meu pai me discrimina. Vê meu celular na vina, desbaratina, e o pesadelo assim termina, com tiro de carabina. Noite sem comer, noite sem fim.